é por vir que o rap tá de volta. Apologia sonora e o direito de resposta. Do favelado esquecido no barraco, que serve de voto pro ladrão do deputado. Pedigo na calçada, julgado esquecido. A mulher que vende o corpo pra comprar leite pro filho, e tem refém num cativeiro sem orelha. Rebelião no pavilhão, um carcereiro sem cabeça. Mas o bandido que te mata sem piedade é o mesmo adolescente sem oportunidade e sem escolaridade. A chance no emprego agora é de fuzil que ele tira o seu sossego. Até sonhava com um mundo diferente, sem guerra, sem ódio, maldade de tanta gente. Só paz, amor, justiça, igualdade, bondade, lealdade, humildade, sinceridade. Mentira, isso não existe. O mundo é triste, tem o corpo esquartejado. No final do arco-íris quer buscar os seus direitos em gatilha 9. Solo fértil, planta ódio, nasce guerra e colhe morte. Terrorista verbal e o direito de resposta, reivindicando e expressando minha revolta. Apologia sonora e o direito de resposta, reivindicando e tu segura minha revolta. Terrorista verbal e o direito de resposta, reivindicando e expressando minha revolta. Apologia sonora e o direito de resposta, reivindicando e tu segura minha revolta. A paz por aqui não se encontra presente, só de um infinito no descarregado pente. Outro filho que cai, mais uma mãe que chora nessa guerra maldita, meu Deus, e agora? Me diz que porra é essa, que tá acontecendo? Na busca do dinheiro, vários irmãos morrendo. O sistema capitalista cria vários homicidas, sem sorte de emprego. O crime é a saída, a consequência da miséria é a expansão do crime. Sem dinheiro e barriga vazia, me diz quem é que sobrevive. O cuzão do político prometeu e não cumpriu. Trabalho, educação, cadê? Ninguém viu. Na hora da eleição, por voto dão até o rabo, iludindo o meu povo que é desinformado. Só que os defensores do morro venho pra reivindicar. Terrorista e apologia, seu pesadelo tá no ar. Terrorista verbal e o direito de resposta, reivindicando e expressando minha revolta. Apologia sonora e o direito de resposta, reivindicando e tu segura minha revolta. Terrorista verbal e o direito de resposta, reivindicando e expressando minha revolta. Apologia sonora e o direito de resposta, reivindicando e tu segura minha revolta. Chega de manipulação, ser escravo da burguesia. Eu vim buscar os meus direitos como o sistema queria. A desigualdade injeta ódio vingativo. Eu aprendi com os incentivos a metralha distrito. A sociedade se rebela, a opressão, a ditadura. Latrocínio com doce na nuca, pode viatura, loucura. Prepara a revolta do esquecimento, não plantar educação agora, colhe um detento. Mas se cumprisse a promessa do palanque, não estaria de carabina rajando a madame na fronteira, transportando pasta à base, abastecendo as bocas de desviando do denar, que a guerra tá declarada. Aqui não vai ter tag enquanto não houver justiça. Pega a coque e descarrega. Acabou o jogo do sistema, é nossa hora de buscar igualdade, direito de resposta. Terrorista verbal e o direito de resposta, reivindicando e expressando minha revolta. Apologia sonora e o direito de resposta, reivindicando e tu segura minha revolta. Terrorista verbal e o direito de resposta, reivindicando e expressando minha revolta. Apologia sonora e o direito de resposta, reivindicando e tu segura minha revolta.